forma da Estrela Fatango? Joia Alfa Tango, segue para o 17. Afirmo. Sente da presente, segue para o 17, com base pela direita, reporte na base para final. Da presente, está autorizado o circuito da 17 pela direita, reportará na final. Torre São Salvador, 35221, aproxima-se do ponto, espera da 10 próprio. 521, na linha decola da 10, vento no 00 graus, como 5 nasce. A linha e decola 5221. Está na base para pistão no 7. Delta Alfa Tango, livre pouso, pistão no 7, vento 1,00 graus, ou no 5 nós. Livre, tá. Controle 1, 9, 19, 8. 19, 8, um bom dia, até o retorno. Salvador. Muito bom dia, gol 1260, baixo travar. Gol 1260, bom dia, cheque trem e de pouso, pistão no 0, vetor no 00 graus, 159. Gente, já tá checando, baixo travar. Oi, Salvador, mídia Delta 90, transfere. Fone, fone, mídia Delta 90. Mantenha transferal no meu país. Pela linha do litoral, 1.000 pés, agora aqui saindo do corredor fonte para cruzamento do aeródromo. Deixa eu olhar essa autorização para cruzamento do aeródromo. O India Delta, não vem, né? Não, copiei. India Delta, não vem, aguarde autorização para cruzamento do eixo da 1.0.28. Aguardará, eu vou dar uma. Confirmando o vento apenas para o 260. 1260, vento 1.00 graus, 1.49. Gente, obrigado. Dois Salvador, 5595, na sua escuta, ponto 0. 5595, manta ponto 0, 1.0. Mantendo ponto 0, 1.0, 5595. India Delta November, ingresso na perna contra o vento da 1.0. Perna contra o vento ou perna do vento? Do vento, confirmando perna do vento da 1.0, o India Delta não lembra? Confirmando a perna do vento, já tá uma perna. Salvador, Delta 90 já avisou ao contrário, já pousado, autorizaria cruzamento da 1.0. Delta Índia November, curva à esquerda, cruzamento do aeródromo está autorizado, aguarde para prosseguir o Delta Índia November para o cruzamento do eixo da 1.7. Índia Delta November, aguardará autorização para cruzar até 1.7. Torre Salvador 1738, muito bom dia, 1.5 milhas para o externo. 1738, bom dia, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste 1.04. Para pista livre 1.04, 1738. 1.260, solo 5.6, solo 1.21.9. Solo 2.19, 2.60. Delta November já livrou o eixo da principal. Deve ser da 1.0. Delta November, autorizado o cruzamento do eixo da 3.5, aguarde transferência de comunicações. Aguardará Delta November. 738, cheque trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0, graus 1-3-0. Livre pouso, passado cercado, 1-7-3-0. Direto a November, chama o controle 119-8. Chamarada para ver. Torre 3198. Então, 3198, continua a aproximação, rodando pista livre. Média. Polo 738, solo 59, livre à direita, solo 121-9. Repita 219, igual na 738. Então, 3198, cheque trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Livre pouso, 3198. Prossiga para a torre. Torre, 5595, 2 da Damiá. 5595, a Lima tem que ser 1-0. A Lima tem 5595. Meu Fox Lima, ele vai ser ataque para táxi. Então, 3198, solo 01, livre à direita, solo 121-9. Direita 219, obrigado, senhora, bom dia. alinhada e pronto, tá? 5595, livre decolagem, pistão 10, vento 110 graus, 159. Livre decolagem, 5595. Decolador 03, controle 119.8. 119.8, grato, 5595. Fox Lima, autorizado o táxi, pode estar ingressando no site. Confia em pessoas a bordo. Tatapá, tá bom, tu mandou o Fox Flash, tem autoridade agora separada. Fox Lima, decola na intercessão. Decola na intercessão. Romeu Fox Lima, autoridade de decolagem, vento 090 graus, 159, confronto. Já decolagem do Fox Flash. Fox Lima, decolada 08, controle 119, decimal 8. 19, 8, Braveco, livre-se na repeta para táxi. Romeo, Charlie, Alfa, Tango, bom dia, livre final, passa para táxi. Salvador, Papa Romeo, Oscar, Mike Tango. Papa Romeo, Oscar, Mike Tango, continua a aproximação, repartição do ano 7, ajuste no 0 no 4, vento 100 graus, ano 5 9. Pode parar avistando a 17, o Oscar Mike Tango. Vai procurar a visual na final da 1 no 7. Oscar Mike Tango, livre com pistão no 7, vento 090 graus, no 5 graus. Tango. Oscar Mike Tango, está confirmando o baixado de travão? Oscar Mike Tango, final, baixado de checagem. O Brasil vem com autorizado o táxi até a Papá, repasse para ingresso. O John 06, bom dia, prossiga. Eu 06, eu sou recente, agora de fazer a colagem. Eu 01, continua a aproximação, não pode parar o Japão. Parar o Japão, 01. Já deu fatal, prossiga. É, eu tomo hoje para o táxi. Interseção, aguarde ingresso, decolagem, chaleu para tango, se costa, curto final para pouso. Guardião 01 da presente, direto para o Graia? Direto para o Graia. Guardião 06 da presente, comprou do litoral do farol de Itapuã, estou com o Guardião 01 no sentido contrário, aproximação para este pátio. A gente vai ficar atento ao 06, em sentido contrário, para pousar no parte do Graia, ok? O 01 na escuta? 01. 06 decolando do parte do Graia, com o pouso do farol de Itapuã. Fica atento ao tráfego, aproximação direto para o parte do Graia, autorizado. Ok, Oscar Mike Tango, após o pouso do parte 4? Afirmativo. Tente, direita, frequência livre, estacionar, aguarde instruções. Tele Alfa Tango para o litoral sul da presente, tem condições de decolar paralela 107 sem interferir com o Sikorsky na pista? Alfa informa então 100 graus 14 nós, agora de transferência, o Tchalho Fantasma. O Guardião 06 é fora do solo, visual com o Guardião 01. Guardião 06, assim que ingressar no litoral, chama o controle 119.8, até a volta. A esquerda via pista, pode olhar de ponto, Oscar Bagueco. Aos 19, frequência livre estacionada. Tchalho Fatango, todo farol de Itapuã, aguarde transferência. Guarda o farol de Itapuã, vai aguardar para transferência, tá bom. Guardião 01, reporte solo controlado, 100 com 16. Guarda o solo controlado, Guardião 01. Alfa Tango, assim que bloquear o farol de Itapuã, 119.8 controle, até a volta. Tchau, Alfa Tango. Bloqueio de Itapuã, 19.80, graças, graças. É, graças. Vai mudar o transponder para 0174, ok? 0174, normal o transponder, até a volta. Tchau, Alfa Tango. 0174, graças, graças. 01 aos 20, frequência livre, bom dia, 01. Bravoeco, livre decolagem pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. 10 Bravo Delta, autorizado o táxi, repartendo para Papai Cruz, também estou dando 7. Bravo Eco, controle 119, décima 8, decimal 224. 119, décima 8, Bravo Delta, autorizado o cruzamento da 1735, versus Xavier Quebec, Mike na Lima, chama o Solen 1211, corrigindo, 121, decimal 9. Nova Golf, prossiga. E você vai para táxi. Corre, boa tarde, azul 4207.0 aqui, azul 4207, boa tarde, autorizado a linha em decolar, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-5-9. Azul decola, pistão 1-0, azul 4207. 270, decodas 30, controle 119, decimal 8. 198, tenha um bom dia, 4207. Obrigado, bom dia. Golfo, autorizado, táxi até papai, repete para ingresso. Então apagou, foi autorizado o ingresso não no site, pode cabecear a NL, pronto. Chegou no 260, pode esperar 10, não. Uno 260, bom dia, autorizado a linha de colar, pressão no 0, vento 100 graus, ou no 3, não. Decolando no 0, Uno 260. Jéssica Pagolfo, livre decolagem pistão no 7, vento 1, 0, 0 graus, 1, 3 horas. Nova Golf, decola 237, controle 119, decimal 8. Golf, obrigado. Ano 260, decol 238, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Tesco Zulu, continua a aproximação, ajuste no 04, 31, 00 graus, 149, parte final do ano 7. Intervalo é parte 3, se autorizado. Estou respondendo 3191, ponte Ostela, da 10 próximo. Tesco Zulu, comprou a DVD de norte da torre, reporte para cruzamento do campo, direto para o Pátio 3, o Tóquio Zulu. Zulu, chamarando para o norte para o cruzamento, Zulu. Oi, bom dia, 3191, ponte Ostera, pronto? 3191, autorizado a IN, decolar pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 0. Autorizado a Daniel, decolar 3191, da 1, 0. Ritão Azor, bom dia, Azul 4082, final, 2 minutos de espera. Azul 4082, continua a aproximação, rodando pista livre, o ajuste no 04. Sente, Miratório, Azul 4082. Santos, Caso Lúcio, Tralé Norte para o Pátio 3. Caso Lúcio, mantenha a setoria, aguarde para o cruzamento do campo. Tá bom. Azul 4082, check trem, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 149. Trem baixado, travão autorizado, pouso, pista 10, 402 azul. Trem 3191, recuado 242, controle 119, decimal 8. 983191, até logo. Celso Zulu, evite o sobrevoo da base aérea de Salvador, aguardando devido a um tráfego no final da 10. Sim, está aguardando, vamos lá para o tráfego, Zulu. Azul 4082, para informação de tráfego, à sua esquerda, um helicóptero fazendo sobrevoo não interfere com seu pouso. Ciente, 4082. Oi, 9250. 350, continua a aproximação, olhando pista livre, ajuste no 0 no 4. Aguarde na pista livre. Celso Zulu, da presente, autorizado direto para o Pátio 3, você pode no solo controlado.